7, now can you push and start report 6? We report to start, 3567. GR38, controle Salvador, aquela identificação. GR38, contato radar 61 no milha, sudoeste Salvador. Atualizou 100. Lua Lima, prossiga. Hotel Fox, no sala 07, confirme o local de estacionamento. Cliente autorizado backtrack, taxi à pista, reporte na taxi feiótica, pista livre. Autorizado, vou atrás do comando GV38. E qual é o Lua Hotel Lima? Confirme o nível solicitado. Gol 1097, posição 1097, Gol 1097, autorizado por Chiesa, nós chamamos para ataque. Vindo para ataque, Gol 1097. Echo Delta Fox, tax approved, come on taxiway, Papa. Hotel Fox, frequência livre, estacionar. 2789 está autorizado a final do procedimento LF, a sua pista 90, você para 2 no 3, o metrô 90 no 3, está livre da restrição vertical em Pelô. Taxi Tower 118, decimal 95, Kennedy 1013. Taxi via India, holding point 10, tower lock 118, 95, 1013, start 3567, left. Falou Salvador, Oceania 3-1-4, informação 20, Oceania 3-1-4, agora distante para cópia. Papá, Juliette, papá. É, mantém escuta do controle. Mantém escuta, Juliette, papá. Nata takeoff for runway 10, wind 120 degrees at 109. Manap and takeoff to runway 10, sound 3567. Da direita, restrita 1 a 1000 pés até liberação do controle. Pista 1-7, acione 5513, controle Salvador, 1-208. Continua até o Lima, continua correto. Confirme outra vez. Zulu até o Lima, Pat 5, confirmando. Estacionamento e táxi, 2 Salvador, 11895, KNH 0013, Zulu até o Lima. Echo Delta Fox, clear for takeoff runway 17, wind 120 degrees at 10 knots. Zulu até o Lima, sem estacionamento, reporte pronto para o táxi. Será o número 2. Oceano 63, 14, copy. Para a copa 63, 14. Oceano 63, 14, autorizado Petrolina, conforme a rota do plano. O nível 340 aprovado. Saída Momo, transição Nenim, primeira curva à esquerda, pista 1 a 0. Acione 5541, controle Salvador no 208. Primeira Petrolina, 340, conforme a rota do plano de novo, saída Momo, transição Nenim, primeira curva à esquerda, pista 1 a 0. Sonda 5541, controle no 208, 5541. O Senna é 6314, cotejou correto, chame para o fecho de estacionamento. Ground 3567, airborne at 13, call departure control 120.8, have a nice flight. Roger, down 3567, today. Motor departures, down 3567, passing 1300. 3567, além do contato com o despacho, clássico para prova 360, vai a alvo do despacho, alerta transition. Programa 360, request to fly directly left at 3560. 17, nível 370 autorizado. Saída pouca, transição Aracaju, a primeira curva à esquerda, pista 1 a 0, acione 5550, controle Salvador 1208. 37 autorizado para Recife, conforme o plano, pouca Aracaju, uniforme Zulu 17, primeira curva à esquerda, decolada 10, 5550 transponder, controle de saída 120.8. O número 20, cotejo, correto, chame para o estacionamento. Chamarei, o número 20. Para o tanque, chegou no 097, estamos com 3 horas, alternando o tanque, né? Estamos com 183, bora, tá? 185, a bordo, confirme. 183. 183, a bordo, está autorizado o táxi, será o número 2, no ponto de espera da 1 a 0. Chame pronto em Torre Salvador, 11895, QNH 1013. Seguirá o ATR da Passareiro. Isso, Passareiro, considera 1895, vou fazer mais. Fala, táxi, 2231, 60 no PAB, 540, Alterra Brasília. O Passareiro 2231, poderia repetir o PAB? Ativo, 60, 60, 5 horas e 40, Alterra Brasília. Sim, de Passaredo 2231, autorizado táxi via Pátio 1 no Índio, ponto de espera da 10, Torre Salvador 11895, QNH 1013. Ok, 313, ponto de espera 1895, Pátio 1, 2231. Confirme para o Salvador. Salvador, Sierra, Alfa Delta. Prossiga, Papa Romeu, Sierra, Alfa Delta. Zulu 10, agora seria a saída. Saída da Eu e da Motiva para São Paulo, eu estou Zulu 10. Eu estou Zulu 10, saída da Eu e da Motiva. Papá José de Papá já abandonou o seu terminal e escuta para as frequências do centro. Gente, vou falar o Papá Juliette Papá. Mandando de voo 190 para o serviço de informação de voo e alerta. Vai chamar o centro recife 120.0 alternando 128.8. Gente, 120.0 e 128.8. Confere. Devido a um cruzamento na terminal. Chame torre 11895 para decolagem, bom. Centro Recife, boa tarde, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Ah, ele vai, escuta do controle, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Centro Recife, 125.126.0, primária, secundária, 128.8. Grato, vai chamar agora, Papá Juliette, Papá. Eu, Hotel Lima, autorizado ingresso pista no 7, reporte linha de pronto. Ciente para o táxi, cheque semiturre 11895, Papa Romeu, Romeu, Romeu Gu. 1169, autorização para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, ciente da Vitor, posição 5. Confirme a matrícula que chamou o solo. É o gol 1169. Escutando, confirme o estimate time of arrival. Eu, Romeu Golf, autorizado a ingresso na táxi até taxi Papá. É passe na Papá. À direita, pista 1-0. Acione 5564, controle Salvador 1208. Tira um autorizado 360, Pêsulo 10. Tael, linda morte da curva direita, decolando da 10. 564 é o transponder. E o controle 1208, voo 1169. Gol no 169, cotejou correto, chame pro... Chamaré. Azul 2789, no solo 19, libere direita, chame controle de solo em 121, decimal 1. Azul 2789, autorizado o táxi via Alfa e Kilo até o Pat 3, posição 3, Romeu. Aparelho 2231, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 10 graus, 10 nós. Livre decolagem, 2231. Torre, boa tarde, 1097, ponte 0010. 1097, boa tarde, autorizada a alinhar e manter, pista no 0. Aqui manter, vou no 097. Colagem autorizada, pista no 7, vento 1 graus, 109. 60, aprovado. Saída da EO, Leda Motes, da primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5545, controle Salvador 1208. Autorizado com fins via Upper Zulu 10, o nível 360 da EL Leda Motiva. Curva direita, decola da 10. Acione 5545, controle 208, TAM 3835. TAM 3835, cotejou correto, chame para o Puxetana. Tomarei 3835. Salvador, boa tarde, Azul 4118, com a Vitor. Azul 4118, está autorizado com fins, nível 360, aprovado. na água de para saída, pista 1 a 0. Acione 5526, controle Salvador 1208. Cuidado 360, com sim. Aguardando a saída, 5526, transponder 1208 para o contrato para azul 4118. Azul 4118, a saída será Argo Transição Elefa. A pista 1-0, a primeira curva à direita. Pista 1-0, Argo Elefa, com curva à direita após, azul 4118. Azul 4118, cotejou correto, chame para o estacionamento. Chamar, obrigado. Salvador, boa tarde, Patrícia, 155, autorização Guarulhos. 3155, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, apóstolo 10, nível 320 aprovado. Saída da Eule, da Motiva, primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5554, controle Salvador 1208. Lima, mantenha referência de drive e transfere controle Salvador em 120 decimal 8. 1208, até Lima. 54, até 355. 3155, protegeu o correto, você me puxa o estacionamento. Chama lá, 3155 da Sam. Chama posto fora da barra. Alcântara Salvador 1013. Reportará o farol da barra, o Lulu, até a Lima. Gente, Romeu, Romeu Golf. Mantém escuta e reporte quando para ele. Alpha Delta Fox descend to 1506. 2-4, chame controle Salvador em 120 decimal 8. 08, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1097. Gol 1097, boa tarde. Contato com a Tarna da Colares, tu vai ver se é da arma por transição elétrica para o nível 360. Arma elétrica 360, 1097. 1-3-5-6-7, chama agora o centro Recife, 1-2, 6-0, alterne 1-2-8, 8-8. 6-0, 2-8, boa. Boa. Papatango, Alpha Delta Fox, you are fly Gold at Space. You are clear to leave our prison. Estacionamento, 3-2-3. 2-3-5, autorizado por estacionar, semitaxi. Normalizado. Chaname 3-1-4, deixa o estacionamento para Tom 7. 3-1-4. Coordene com a equipe de solo, se possível, o pushback simultâneo com a aeronave do portão 8. Eu aqui, vai coordenar, vai mandar um ataque, 6-3-4. Solo, Salvador, gol 1-6-2-0, pushback funcionamento no 6-2-0. Gol 1-6-2-0, autorizado o push acionar, chame para o táxi, coordene com a equipe de solo, o pushback. Quer coordenar aí, tratou. Vou chamar minha 3-1-4 na escuta. só por gentileza, coordenar com a aeronave da TAM o pushback, tá ok? Da TAM, que tá no 8, afirmo. Direto Serra Delta Lima Quilo, livre acessão mesmo de voo 085, quando possível estimar para pouso. Observe a aeronave da avião que já iniciou o pushback no 07, ok? Boa noite, meu nome. Boa tarde. Essa é a identificação do seu via chegada bom para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 10113. Passamos o meu problema, poderia confirmar o altitude da matéria? Eu vou no 097, direto Alessa. Confirma que o mínimo de 1,6 ou alto por mínimo para a verificação 1,6 sobre o obstáculo mais alto. E anteriormente a instrução que fica com 0,85. A instrução na decolagem eu montei 1,6, agora recebi 700 pés. Pula para o mesmo 085, o Papatango Zulu, Hotel Lima. Estado com 097, voa Elefa. Voa no 097, autorizado, voa direto, Elefa. Elefa, 097. Autorizado o táxi via Patrulha Índia no ponto de chegada da UNA 0, chame Torre Salvador, 11895, PNH 1013. PNH 10, deixa Maria Torre 1895 com 1627. É Cotão com Índia, aguarde um instante para a copa. Oceano 63, 1-4, autorizado o táxi seguindo o Boeing da Gol, no ponto de espera da 1-0, Xame 2, Salvador, 1-1-8, decimal 95, QNH 1-0, 1-3. Chegou, passando o Oceano 63, no passo de Paulo. Tive algumas formações, autorizado. Não vai, tá? Autorizado, muito obrigado. Bom, 097, felicita desvio à esquerda para o 270, aproximadamente a 30 metros. Cliente 097, livre de desvio, chame CETRO 260. 260, obrigado, boa tarde. Até Lima, estimado de pouso. Para Tango Eco Tango Índia, poderia confirmar o pai que tem conta a pista que decola? Tango Índia atualizado, então agora deve estar no nível 060, decola uma 7 com uma direita na saída coral, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador Perola 208, aciona 5527 no transponder para Tango Eco Tango Índia. Salvador, Léo Azul, 4118, para push da ponte 1. 4118, após o Boeing, perdão, após o Airbus da TAN, está autorizado, pushback extremamente, uma pronta. Passa passagem do céu, autorizado, 4118. Autorizado a alinhar e manter a 10. Alinha e manter a 10, 6-4. Azul 4206, adianta via Mari para 2000 pés, ajuste na 0-3. 10, comecei, 2-4, via Mari, 4-2-0. Passarinho 2231, chame centro Recife, 260. 1260, passarinho. É 20, decolado ao 34, controle 120, décima 8. 08, 620, boa. Dia bom, 620, 0-3, 9869. Passagem, gol 620, decolou da 10. 620, contato o Radesco, Brasília Puca, nível 370. Puca 370, 620. Livre táxi via 17, reporte livrando na Papá. Espera da 10, está pronto, está 3-2-3. Aguarde para o táxi, aqui está o índio. Oxané 6314, livre decolagem da 10, vento 120 graus, 10 mais. Decolagem 10, 63, 104. 13235, autorizado a minha manter 10 após o Oxané. Após o Oxané, me mantém na 10 para 3235. O Octang Wind, livre táxi, até a Papá. O Romeu Romeu Golf, inicialmente continue o táxi em frente, mas se eu ultrapasse a Papá, faça um 180 e mantenha a posição, só vai dar passagem a um tráfego que está taxiando em sentido contrário. Romana Pro de Aracaju, bom no meio da estrada. Aguarde. 314, decolando uns 36, controle 120 decimal 8. 208, 314, boa. Controle Salvador, boa tarde, Chané 6314. Chané 6314, contato reverso, bom nível 340 via MOP. 340 via MOP, 6314. Autorizado, se implantasse. Autorizado, chamarei para o número mesmo. Autorizado a alinhar e manter a 17. Salvador Azul 418, boa tarde, quanto espera? 418, boa. Autorizado a alinhar e manter a 10. Ali mantém a 10, 418. Autorizado, 81 ILS X-Ray, ajuste na 03, reporte estabilizado. Cliente Duna 2000 no 093, seu portaral, Gono 869. 1620, chame sempre Recife, requeço 2685. 2685, bom, no 1620. Controle, boa tarde, da 3835, passando link em alto 10. 3835, contato reverso, boa 360, via da El. Via da El, 360, 3835, ativo lá direito da El. Autorizado Campinas, NB 300, decola piscina 0, curva à direita, saída da EL, letra motiva, via Topezul 1-0, do BAVE, Topezul no meio, prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5001 no transponder. Gente, agora a coordenação. A Alfa Delta poderia confirmar a parte que você decola? Informo que o tráfego precede, Boeing 737-87. Está passando a turma agora. Serena 356, Cupê. Negativo. Tráfico 16 está passando o túnel, reduza para 170, autorizado em LS número 2. Bora, 170, reduzindo o Xané 63, Xané 14, chame Recife 2685. 2685, Beto 34, boa. 238. Serviço radar encerrado, chame de controle Aracaju, frequência 203. Chamarão 203, graças. Controle Salvador, Azul 418, boa tarde. 418, contato radar, suba via árvore para o nível 360. Subindo via para o 360, 4118. Plasma 9, Salvo voltando. Está autorizado nível 320. Rio 1895, uma boa tarde, o Cono 869. Boa tarde. Azul 4206, autorizado em aliança, ajuste no 0 no 3, número 3 na aproximação. Número 3, registro 4206, autorizado em aliança, nível 3. Alfa Delta, pronto, cópia. Obrigado, Congonhas, nível 280, decola pista 17, curva direita na saída da El, Leda, Mativa. Que é Upper 10, por base, Upper 16, prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1208, senhora 5575 no transponder. E travado na final da 1-0. Ok, quero desculpar, é o 1869. Avistado, livre pouso na 1-0, venta 1, 1-0 graus, 1-0 nós. Ah, desculpado, ah, livre pouso, pista 1-0, 1869. O Eco Tango India, decolado aos 4-4, chame o controle, 208. 210, essa identificação via Mário desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Agora da 3155, ponte 9, mochilete a sala 2. 3155, autorizado, chamou um táxi. Completa, Fox. A gente acelera o código 0122. 22. Coloca a chamada 6527, entra o Índia 24. Eco Tango Índia, contato radar, suba ao nível 060, saída coral. Não, Índia. Não. Aguardo, né, presidente. De volta, o senhor, nós estamos ligeiramente atrasados, né? O 1869 no solo, aos 4.6, chame o solo, 21, decima 1. 21, obrigado. O máximo que eu posso fazer é só manter a radial de saída. Teria a proa de elefa? Tá, a proa de água. Livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. pouso na Alto Zero, Chanel 62. Será autorizado. 4198, você viu, na frente? Sim, senhor. 4198, obrigado. Zona 0, via Mário para 2000 pés, zona 0 no 3. Ficando lá, se volta aqui, 4206. 4206, chama a torre 1985. Tá 3835, chame Recife, 1251. Agora 254, 3235, vou guardar. 351. Vai ser boa, Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4206, estabilizado no ILS, X-Ray. Azul 4206, aguarde pista livre, ajuste padrão. Sim. O Chanel 6356 no solo 48, chame o solo, 21, decimal 1. 21, 1, console, solo, grato. Alô, Salvador, boa tarde, Chanel 6356. Afirmativo, 3 para 2000 no 0 no 3. Para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o táxi, para o 1869, ingresso direto, posição 06. Ingresso direto, 06, o Chanel 6356, ingresso direto, posição 01. E o Leto para a Poli, 6356. 6306. Chanel 69, decolada 50. Chame o controle em 208. 208, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, eu vou 1169, decola da Elna Cisco. Número 69, contato retorno, da via da El para o nível 360. Da El para o 360, vou 1169, sobe via. Controle, eu vou no menor possibilidade de ir para a posição máxima. Aguarde, vou Itael. Itael aguardando, menor, grato. Salvador, Papa Romeu 99 com isso, está na vertical do Prado de Paris, apoiado para a rotatória. Seguinte, reporte rotatória visual com o 7. Reportar na rotatória visual com o campo. Papa Salvador, Azul 4206, pronto, pronto. 4206, prossegue táxi Alfa, reporte Andrew Juliette. Alfa, reporte Andrew Juliette. Só para confirmar que o 6356 está aqui na 01, guardando o palizador, tá? Em que era coordenado? Boa tarde, 31-55, autorizado a decolagem da 10, vento 120 graus, 109. Ali decola 10, 30. 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10, 30, 10. 4206 está autorizado. Vou seguir Juliette para a posição 08. Juliette 08, obrigado. 4206. Sou o Salvador, o Papa Romeu 99 com isso, que está com a força. Salvador, Papa Romeu, 9 graus com isso. Boa para a rotatória visual com o campo. Ok, 90 graus com isso que autorizado a final da 17, reporte na mesma. Repassar no final da 17, 9 graus com isso. Um 169, chame centro Recife, 1251. 251, boa. Negativo, mantenha o corredor. Ok, 3155, decolado ao 56, fechando a patrulha 20.8. 08, boa. Oi, Salvador, o TAM 3155, decolando a sua escuta. Muito boa tarde. 3155, contato reverso, 320 via Dael. 320 via Dael, possibilidade boa Dael ou Máquina? 320 Dael. Dael da presente, 3155. Eu que tenho índio. Está efetuando desvios. Gente, Informe o controle. Serra Alfa Delta, liga acionamento e chame táxi. 219895. É, foi isso, 19890, vai chamar 295. Seu Whisky, mantenha, faça um 360, é longo, pela esquerda, devido a um arbor do chiné, já passou externo, na final da 1-0. Registros ADS, motorista estabilizado, tá 3190. Salvador, Oxené 62, 1-0. Oxené 6210, autorizado pouso, 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 norte. Informa o tráfego de pequeno porte no setor norte a 1000 pés, não interfere no seu pouso. Sim, está autorizado pouso, 1-0, 6210. O Eco Delta Fox, faça um 360 pela esquerda e chame a torre 1895. 1895, chamada torre, Delta Fox. November Whisky, autorizado final 17. E, melhor, já tem pouso autorizado na 17, November Whisky. O vento é 1,20 graus, 1,0 mais. Pouso autorizado na 17, November Whisky. 2 da tarde, o F Delta Fox. F Delta Fox, reporte na rotatória. Nova região 3-0, podemos abandonar e passar a rotatória? Chino. Obrigado. O Salvador, lição 3190, estabilidade LS X-Ray, pistão 1-0. Boa tarde, na 3190. Aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1-0 no 3. Informa o tráfego de pequeno poste na curta final da 1-7. Possível, sim. O tráfego está reduzido 2 milhas por dia, Serra, está 3190. Cliente. Cliente, após o TAC, vai voar o Serra Vita 366. Certo. Número 22, copiou? Copiado, após o TAC, vai voar o 366 e ingresso no 372, na ILS, que está no zero, foda. Afirmativo, desça via Mário para 2.500 pés. 2.500 pés, graças. Paulo, boa tarde, 6210. 6210, autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 04, Pationo. Afirmativo. Aguarde autorização de pouso. Batido, novo contrato, como reduzir? 4190, tráfego adicional no setor norte, aproximadamente 5 milhas fora, vão lá interferir no setor. Pouso, gerente, está 3190. Gerente, instrução, reporte 1-7-6, direto. Tempo, 1-2-0 graus, 1-0-9. Autorizado pouso na pista 10, está 3190. November Oscar Whisky no solo ao 01, tem condições de agilizar o backtrack táxi para Bata? Chegou aproximadamente 3 milhas fora da final da 1-7. no momento, a identificação autorizada via mais de terça para o nível 050. Sequência livre. Antes da Juliette, 2-1-0. 69, eu já confirmou, estimado, no céu, puxa. Gente. 6210, salve. 6210, observo o pushback do Embraer da Azul após o mesmo inicial táxi, está autorizado, Juliette, posição 04. Então 3190, muito boa tarde, prossegue Alfa, reporte antes da sua direita. E Alfa, Autorizado o táxi da Índia, ponto 010, chame torre 11895, existe no 013. Alfa. 3190, ingresso Juliette, posição 05.